Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz a cantora Kay Lira com seu álbum Kandagawa. Abrimos com Canto do Paraíso, uma composição da própria Kay. Beira do mar, povo tupi, que vem da concha, a luz traduz o som pro Guarani. Nhanderu foi sozinho, foi se banhar, concha de cachoeira. Olha, povo tupinambá, orema, oropotá, parauai, orouaiwan, taquaruponã. Hey JJ, hey JJ. Kay apresenta um álbum lounge com sua voz suave, dona de um timbre cristalino de grande beleza e uma interpretação muito pessoal. O acompanhamento instrumental é denso, orquestral e foi arranjado por Maurício Maestro. Confira em Faz Parte do Meu Show, de Cazuza e Renato Ladeira. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com arte, professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Carlos Lira e Vinícius de Moraes compuseram Maria Moita. E Kay, filha de Carlinhos com Kate Lira, canta no seu álbum. Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito perde logo seu amor. Mulher que fala muito perde logo seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar. Participaram do disco os músicos Pantico Rocha na bateria, Jorge Helder no baixo, o já citado Maurício Maestro nos violões, além de participações de Maurício Einhor, Cláudio Guimarães e uma formação de cordas onde se destacam Bernardo Bessler e Márcio Malar. Vamos ouvir a interpretação do clássico de Lennon e McCartney, Lucy in the Sky with the Diamonds. Picture yourself in the boat on the river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.